e do jovem. Divaldo foi até o hospital psiquiátrico, falou com o médico responsável, diz: olha, eu sou o responsável legal por aquele jovem e nós queremos que o senhor dê alta para ele. E o médico riu e disse: o senhor deve estar louco. O seu filho está com uma depressão muito grave e ele, se sair daqui, irá matar-se em menos de um mês. Divaldo convence o médico, sendo até um pouco enérgico, dizendo que irá entrar com mandado de segurança, se necessário, porque o seu filho estava sendo vítima de obsessão e que já não mais precisava do tratamento médico do modo como estava sendo submetido. O médico cede. O filho retorna à mansão do caminho, completamente curado. E alguns dias após, surge à porta uma senhora, ninguém sabe de onde, muito simples, dizendo que procurava seu filho, que jamais conhecera e que poderia talvez estar no orfanato. Divaldo encontra com ela, depois de lhe oferecer um almoço, de acomodá-la, lhe diz: nós temos muitos jovens na idade de 14 a 16 anos, que deve ser a idade do seu filho, e nós chamaremos eles no intervalo, no recreio, para que você possa identificar o seu filho. Mas, seu Divaldo, eu nunca ouvi, como é que eu irei conhecê-lo? Você saberá. Divaldo percebera que aquela mulher era exatamente um clone do seu filho adotivo. Deveria ser a sua mãe, verdadeira, biológica. As crianças se perfilam e, quando ela inicia a análise de cada uma delas, o filho adotivo de Divaldo, que estava no final, vem correndo até Divaldo e diz: tio Di, quem é essa mulher? Porque ela estava em meus sonhos. Eu sonhava com ela dizendo: mate, mate o desgraçado. E aí Divaldo diz, e quando ela bate seus olhos na criança, consegue perceber algo indescritível, que só as mães sabem senti-lo. Abraçam-se comovidamente e a partir daí se torna uma trabalhadora da mansão do caminho, onde passa o resto da sua vida. Hoje, uma mulher veneranda, aquele jovem de 16 anos tornou-se pai, casou-se e teve um filhinho. O filhinho super revoltado com o pai. Quando está com o pai, dá-lhe mordidas, beliscões. E ele chega para Divaldo: mas tio Di, esse menino tem uma coisa comigo, porque ele me odeia. Ele disse: é, meu filho, é o milagre da reencarnação, dando-lhe a oportunidade de semear o bem onde antes sememos o mal. E um dia Divaldo está na mansão do caminho, aquela criança, o neto de Divaldo, vai correndo até ele e diz: tio Di, você lembra aquela noite de noite? Que noite? Quando eu falei para tio Nilson, através da sua boca, que eu voltaria, eu voltei. É, meu filho, você voltou. Voltou para resgatar, para aprender o amor com a sua família. É o milagre da reencarnação. Então, nós vemos que a depressão pode ser causada também e normalmente acompanhada da influência espiritual. E na Casa Espírita nós vamos ter o melhor tratamento para a obsessão, porque o Espiritismo é a doutrina, é a ciência, a filosofia, a religião, no sentido amplo, que se dedicou a estudar a influência dos Espíritos, a sua origem, o destino, a natureza dos Espíritos e a sua influência no mundo corporal. Vai nos ajudar através da mediunidade, da reunião mediúnica de desobsessão, do tratamento com passes e água fluidificada, fundamental para quem está com depressão. Jacó Melo, um dos grandes estudiosos do passe, diz que a pessoa que está com depressão deveria tomar passe pelo menos 2 vezes por semana, porque ela tem um déficit de energias e precisa de ajuda. Nós temos na Casa Espírita as palestras, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que são verdadeiras desobsessões. Diz-nos Divaldo Pereira Franco no livro Atendimento Fraterno, dizendo-nos, ele que é médium vidente, que quando estamos nas palestras, no estudo, ele percebe os espíritos bons socorrendo a nós, encarnados e desencarnados, que são verdadeiras desobsessões. E fortalecendo a fé no estudo, nós teremos condições de enfrentar a noite escura da depressão, com a certeza de um novo dia amanhã. Porque a depressão também vai nos frear. O espírito Hermann Sidoufaux No livro Reforma Íntima Sem Marcos,